louvado seja Deus, o Criador. Vamos aplaudir ao Senhor com nossas mãos, glorificar seu nome com eterna gratidão. Louvemos sempre ao Rei, soberano é o nosso Deus, assim o louvaremos lá no céu. Aleluia, aleluia, louvado seja sempre o Senhor. Grande é seu poder, louvemos o que vive e para sempre vai viver. Novo cântico de júbilo devemos entoar, reúnam-se irmãos para louvar. Aleluia, aleluia, louvado seja sempre o Senhor. Deus, o Criador. Aleluia, aleluia, louvado seja sempre o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o Criador. Já deu.